5h40, hora da informação local aqui na Rádio que Toca Notícia, temperatura de 29 graus. Muito boa tarde a você que está na sintonia da CBN, Central Brasileira de Notícias em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago você as notícias desta terça-feira, dia 17 de dezembro de 2013, começando pelas informações de trânsito. Trânsito. Na Ponte Internacional da Amizade, o trânsito encontra-se complicado agora no momento, com um registro de filas agora nos dois sentidos e bastante lentidão ainda no sentido Foz do Iguaçu, Paraguai, movimento intenso ali, de principalmente de caminhões. O movimento começa já na BR-277, no acesso à Ponte da Amizade, onde já há pequena lentidão, consequentemente lentidão na travessia da aduana do Paraguai. Na travessia para o Brasil, saindo do Paraguai em direção ao Brasil, trânsito tranquilo, agora fluindo rapidamente, então ainda não há registro de lentidão no alto da ponte, pequena lentidão apenas na travessia da aduana brasileira, ainda assim os motoristas conseguem atravessar de maneira satisfatória. Na BR-277, no perímetro urbano de Foz do Iguaçu, bastante movimento agora, trânsito intenso, principalmente ali na rotatória do Plaza Foz, já registro de fila ali dos carros que estão aguardando para ingressar naquela região. Motorista, atenção para esse trecho, movimento intenso também nos trevos de acesso à cidade, o trevo de acesso para a Avenida Costa e Silva, com movimento intenso também, pequena lentidão, os motoristas estão encontrando agora dificuldades para fazer a travessia da BR-277 em direção ao centro da cidade. A BR-277 seguindo até o CTG Charrua, trânsito intenso também, já há muito movimento de veículos e lentidão dos veículos que estão tensionando seguir em direção à região norte da cidade, na região ali bastante movimento agora, muita cautela, motorista e paciência para poder fazer essa travessia. O movimento é grande também na rua marginal, a BR-277, em frente ao CTG Charrua, movimentação grande de veículos, lentidão aí, uma pequena confusão ali agora para os veículos que tencionam atravessar a BR-277, que preferem esta opção de roteiro para seguir em direção à região norte da cidade. Então, muita paciência para fazer este trajeto, se você não tem outra opção para se dirigir à região norte. A outra opção é a Avenida JK, que segue para a região norte também, que está bastante movimentada agora, embora ali o trânsito flua um pouco mais rápido, lentidão apenas na passagem pelos semáforos ao longo da via. Na Avenida Paraná, com bastante movimento, até em direção a Duque de Caxias, passando ali pelo cruzamento com a República Argentina e também em direção à Avenida José Maria de Brito, a rua José Maria de Brito, está bastante movimentada e há lentidão nos semáforos ao longo da via. No sentido sul da cidade, movimento intenso na General Meire e também na Jorge Schimmelfeng. Tenha cuidado também nas ruas onde há alto tráfego de pedestres. Boletim de trânsito nas ondas da rádio que toca notícia. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é o 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 9133-6470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. 5h44, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu aprovou em segunda discussão na manhã desta terça-feira o projeto de lei que prevê a concessão de 40 novas licenças de táxis na Terra das Cataratas. O objetivo é dotar a cidade de um táxi para cada 600 habitantes. As novas licenças devem entrar em vigor a partir de janeiro. O projeto segue agora para sanção ou veto do prefeito Reni Pereira. Primeiro secretário da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, vereador Dilto Vitorassi, anunciou que entrará com pedido de cassação do presidente da casa, vereador Zé Carlos, por acusações de peculato e improbidade administrativa. Nesta terça-feira, Vitorassi distribuiu uma carta na qual explicou as bases de suas acusações. O clima entre os dois vereadores é tenso e resultou na última quinta-feira em uma tentativa de agressão de Vitorassi contra Zé Carlos. E por falar em Câmara Municipal, o repórter Thaís Montenegro conversou hoje pela manhã com o vereador Gessani, integrante da comissão de inquérito que apura as denúncias de irregularidade no transporte coletivo de Foz do Iguaçu. Gessani falou sobre o relatório elaborado pela comissão. Nós começamos aqui na questão da licitação, que foi na época feita uma licitação em cima de um trabalho de logística da Logitrans, que foi uma outra empresa contratada, A gente percebeu que em cima dessa licitação teve também um desconhecimento da cidade por essa empresa. Não conhecia bem a cidade, teve ruas não abertas ainda, que foi colocado como corredor do transporte coletivo. Também, dentro de toda a logística que foi preparada, tinha grandes estruturas, como os terminais, as grandes regiões da cidade, que não foram construídas. Com certeza, quando isso começou a funcionar, teve toda aquela problemática, logo no começo do transporte começar a funcionar depois da licitação, foi aos poucos sendo mudado, mudanças drásticas aconteceram, e hoje, o modelo que está acontecendo hoje da logística não é aquilo que foi licitado, mudou muito, porque da maneira que foi licitado, aquela não tinha condições legais de funcionar, não atendia o usuário, deu toda aquela problemática, e uma coisa clara é, não tendo as estruturas que previa no projeto, não funcionaria. Uma coisa importante também, a gente sabe, as pessoas têm reclamado muito, a gente fez uma pesquisa de campo com mais de 150 pessoas para ter uma ideia do que ele pensa, do que é mais gritante, mais necessário no transporte coletivo. Foi tocado na questão da passagem, preço da passagem. Nós buscamos junto à Fortrans, justamente para que, como chegaram esse valor, a Fortrans não tem um departamento específico nessa qualidade, está falando sobre isso. Pedimos ajuda aqui à Secretaria da parte de contabilidade da Câmara, a pessoa também não é capacitada para isso. Nós solicitamos que a Fortrans urgentemente crie um departamento justamente para estar discutindo o valor de passagem. Nós não temos um departamento com qualificação necessária. Hoje, as empresas que fornecem os dados, então fica difícil. Também detectamos que, no último aumento, 2012, todo o aumento tem que passar pelo Conselho de Trânsito da nossa cidade. O Conselho de Trânsito, no momento, estava inativo, tinha acabado o seu mandato, ele não participou dessa aprovação do último aumento da passagem. Nós entendemos também que é preciso, urgentemente, uma grande fiscalização. Hoje, nós não temos, a Fortrans não tem pessoas em condições profissionais, não adequadas, mas sim na quantidade. Hoje, carece de funcionários, não tem uma fiscalização efetiva. Nós fomos em horários de pico, ônibus superlotados, fizemos fotos, tivemos presentes. A gente percebe que nos horários de pico, fizemos o levantamento das linhas e horários necessários. Nas grandes regiões, é urgentemente que se coloque ônibus a mais nesses momentos de pico, que seria horário nas grandes regiões. Hoje, você sair de Três Lagoas para chegar até o centro, apesar que você venha, às vezes, exprimido, você vai demorar 45 minutos. Poderia ter horários livres saindo de Três Lagoas diretamente para o terminal aqui do centro. Então, essas condições, essas ideias a gente colocou também, e levantando que toda essa logística que foi licitada hoje não está acontecendo. Isso também causa uma preocupação num futuro. Essas empresas podem entrar com um recurso pedindo que seja remunerada por aquilo que estão fazendo, algo que não foi licitado. Então, muito itens que foi levantado aqui, que a gente pode estar falando num segundo momento, à sua disposição, para estar marcando um horário lá na emissora, para a gente estar falando com a população sobre isso. Palavras do vereador Gessane da Silva, de Foz do Iguaçu, sobre a finalização do relatório da comissão de inquérito que analisou as denúncias de irregularidades no transporte coletivo na Terra das Cataratas. 5:49, serão abertas logo mais às 7 da noite no Eco Museu de Itaipu duas novas exposições temporárias em Foz do Iguaçu. A primeira é a exposição Travessias do Olhar, de Fran Rebelato. A segunda é a mostra coletiva Fronteiras, com fotografias de artistas locais. As exposições permanecem no local até 24 de março de 2014. A entrada para moradores da região é gratuita. Acontece neste fim de tarde em Brasília uma reunião entre representantes do turismo de Foz do Iguaçu, Prefeitura Itaipu, Instituto Chico Mendes, Ministério de Meio Ambiente e Casa Civil da Presidência da República. O objetivo do encontro é discutir alternativas à proibição a partir do dia 30 da circulação de veículos de turismo privativo e táxis no interior do Parque Nacional do Iguaçu. Agora à tarde, eu conversei com o Paulo Ângeli, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo de Foz do Iguaçu, que deu detalhes sobre as expectativas do turismo iguaçuense. As expectativas são as melhores possíveis. Nós estamos com uma comitiva de Foz do Iguaçu, com a presença do prefeito municipal, inclusive o SAMEC, o nosso deputado, o professor Sérgio, além de presidentes e líderes de várias instituições